君ね。 大丈夫、私うまいのよ。セマもいつも褒めてくれるわ。 やめろ。ああ、すまん。 何すんのさ、親切でしてやったのに切り落としてやってもいいんだよ。 女の子のすることじゃないよ。 善人ぶるんじゃないよ。おっさんだって裏で散々なことやってきたんじゃないか。 そりゃ誤解だ。 善人のまま金持ちになったやつだっているもんか。 彼女にそう教えられたのか。 そうよ、いつもそう言ってるわ。 あんなやつの言うことを信じてる な。あんなやつとは言ってくれるじゃない。私は一応仲間うちじゃレディーで通ってるんだけどね。 セマ、おかえりなさい。 ただいま、キャリーと言いたいところだけど、人質相手にちょっとサービスが良すぎるんじゃないかしら。 やだ、見てた。 舐めてると承知しないわよ、この色がき。 やめろ。 ごめんなさい、お姉さん。 J-Cast。 Mexe com áudio é uma droga. Ai, ai. Depois de uma epopeia, depois de dois programas com áudio não tão bom assim. Na verdade, o que tá acontecendo é o seguinte: a gente tá testando equipamentos e testando novas formas de gravar, tentando dar um improvement aqui no áudio em geral. Só que esse negócio de mexer com áudio é um inferno, é a treva. Cara, o Windows definitivamente não foi feito pra gravar áudio, cara. Ele foi feito só pra você ouvir, pra conversar com alguém, mas não tenta fazer nada um pouquinho mais complexo. Dois microfones no mesmo computador, você tá maluco? Pra que você quer isso? Bom, resumindo, a gente vai continuar gravando por um tempo como... a gente vai continuar suando igual por um tempo, que não é tão ruim assim, vocês gostam. E aí, quem sabe, daqui a algumas semanas, a gente não aparece com uma surpresa. Estamos pesquisando, vendo o que cabe no orçamento. Você fala aparece com uma surpresa como se fosse fazer uma diferença incrível pra quem tá ouvindo. Provavelmente quem tá ouvindo vai continuar mais ou menos a mesma coisa, né? Não, vai tirar você vai sentir que a gente vai estar menos deprimido, que a gente vai estar se achando. Nossa, que equipamento bonitinho que a gente tem agora. O que a gente pensava do equipamento antes adquirido por nós e que se revelou um equipamento amaldiçoado. Então, se você quiser comprar um equipamento que tem um demônio dentro, se você não se importa, se a sua religião permite, entre em contato, senão vai dizer o que que é. Então vai dizer o que que é, deixa surpresa mesmo, porque a gente não precisa ficar contando pra ninguém o nosso pacto com o Mefistófeles. Mefistófeles esteve aqui e falou assim: olha, eu tenho a placa de som do Chirrinchirrom do Diabo. Aí você pluga o microfone e faz assim. Eu tô achando que nossa voz tá abafando, cara. Você pluga o microfone e faz assim, cara, ela tá diminuindo. Vocês perceberam, né? O que foi aquilo? Vocês viram minha voz abaixando? O que aconteceu? Quando eu comecei a falar da droga do equipamento e de como ele era do demônio, ele começou a bugar. Então a gente teve que ligar no equipamento de novo. Sim, agora a gente tá tendo que usá-la. A gente tá tendo que usar esse equipamento maldito, porque... Ah! Ela fica piscando pra gente, né? Eu tô sem palavras, eu tô muito chocado, assim. Isso é um sinal, eu acho que eu vou ter que aceitar finalmente Jesus Cristo, porque é o único jeito dessa porra funcionar. É uma maldição. Mas eu acho que agora vai funcionar. Até bem demais, ela tá estourando, que é uma desgraça. Então, se vocês estão pensando em gravar um podcast, mantenha simples. Mantenha da forma mais simples e mais amadora possível. Grave sozinho, que aí não tem problema. Não se preocupe em fazer nada periódico, que aí você lança uma vez a cada dois meses, só você e o seu PC e acabou, não é não? Basicamente, essa é a grande fórmula. E, bem, de qualquer forma, a gente continua vendendo um artigo de luxo. A placa de áudio do capeta, que passou por nossas mãos, o que eu acho que soma algum valor, ou não, diminui algum valor, talvez. Tem células mortas nos meus dedos. E a minha maldição particular, vocês podem não saber, porque eu acho que eu nunca mencionei aqui, eu tenho uma maldição particular que equipamentos eletrônicos não dão certo comigo. Na minha casa as coisas dão defeito, tudo dá defeito, tudo que eu passo na mão dá defeito. Eu não sei como é que eu consigo usar relógio de pulso e não quebrou ainda, porque realmente eu tenho essa aura em torno de mim, amaldiçoada, e equipamentos elétricos não dão certo comigo. Não acontece. Então nós juntamos uma placa de áudio já amaldiçoada com a minha presença. E eu acho que isso ferrou, porque no começo tava funcionando bem. É uma placa de áudio amaldiçoada que ela é boa. Mas a partir do momento que você pluga ela, que você usa ela, você não pode usar mais nada, porque ela simplesmente bagunça a configuração toda do seu equipamento. Ela é tipo um anel, né? Ela é um anel. Ela é um anel. Pra moda destruí-la. A gente tem que ir pra onde ela foi feita, lá na Andréia. Que é o nome que tá escrito atrás, não sei, Andréia. Se a Andréia estiver ouvindo, quiser poder responder pra gente o que tá acontecendo. Bem, o Live descobriu um torrent de Astro Boy completo, o mangá, né? Parece que acabaram de upar em algum canto aí. Tinham acabado de colocar esse release no tracker lá e já, tipo, já tinha tinha um seeder e 57 liches, uma coisa assim. Aí eu fui virei o 58º e suguei lá também. Porque a gente sempre comentou que é muito difícil a gente pegar coisa do Tezuka sem ser importando, porque aqui no Brasil muito pouca coisa foi lançada e você não acha nada escaneado por lá. Mesmo talvez justamente pelo fato de quase tudo ter sido publicado e provavelmente o galerão que se preocupa em escanear não liga muito de colocar esse material. Quem gosta desse material já comprou. Então, mas por algum motivo o cara colocou lá. E foi bem baixado, quer dizer. Então fica uma dica aí pros piratas de plantão. Foi em qual tracker? Foi no Baca, BitTorrent. O ex... Macabete, todo mundo conhece como Macabete. Não, mas ele é ex alguma coisa, ele era ex box alguma coisa. Anos atrás, né, cara? Décadas atrás. Eu usava muito ele, mas houve uma dissidência, né? O dono desse site fechou e aí uma galera dele foi e fundou o Baca. Enfim, ladrão que rouba ladrão, né? Tipo, eu só baixo eles lá porque eu uso o Racial Master, né? Então eu não consigo, porque meu upload é uma droga, né? Então a trajetória da minha vida é começar a baixar e ser suspenso. Tracker após tracker. Agora lá eu tô mantendo a chama viva, porque eu baixo alguma coisa e coloco o Racial Master colocando imediatamente depois a coisa que eu baixei. Eu espero que outras pessoas publiquem outras coisas do Tezuka nesse formato. Coloque aí Blackjack, Fênix. Então, se elas saírem outras coisas, vai ser bem legal, né? Blackjack acho que não foi completo lá nos Estados Unidos, né? Não terminou. Mas Blackjack nunca foi lançado também numa ordem. Acho que não existe uma ordem certa. Então, eles fazem uma compilação de várias histórias e vão lançando e tal. Basicamente, o que fariam no Brasil se por acaso lançassem. Foi o que fizeram com o Gogo 13, né? Aí eu comecei a folhear aqui o Astro Boy que ele trouxe pra mim e logo de cara a gente deu de cara com o Tezuka, conversando, contando a história, sei lá, o que ele tá fazendo ali. Um Tezuka no traço do Tezuka. A gente sabe que é ele porque tem um narigão e ele tem uma boininha de lado. Basicamente, né? E eu quero ler pra descobrir porque. E no início de outro capítulo tá lá o Tezuka contando a história. E dialogando com o próprio Astro Boy, né? Com os personagens. E aí a gente viu que provavelmente então foi daí que o Maurício de Souza tirou a ideia, que o Maurício de Souza também aparece constantemente nas histórias dele conversando com a turma dele, e provavelmente como ele é fã do Tezuka, foi daí que ele tirou a inspiração, e provavelmente ele já contou isso em algum lugar, todo mundo sabe, a gente tá se dando conta de algo que só a gente não sabia, mas tudo bem. Então, gravando pela 8ª vez... Novamente, por conta da placa do inferno. Vocês não sabem, né? Vocês não sabem de nada. Repetindo tudo de novo, hoje eu ia chamar o programa de hoje de Festival Anos 80, só que eu não vou mais, porque um dos animes é de 89 e o outro é de 95, né? Mas eu acho que merece você ganhar esse status de Anos 80, porque um tem muito clima de Anos 80, ainda que tenha sido feito no final da década. Eu nem disse isso, mas Rise in Bean tem muito clima de Anos 80 e... Cosmic Cats tem, mas muito na trama, porque visualmente ele é muito anos 90, traço, animação. Todo o clima dele, a trilha sonora também. A trilha sonora, que tem muito o quê? Power Rock. Que é isso mesmo? Como assim, Power Rock? Você tem certeza? Eu acho que não. A Riding Bean eu acho que é Power Rock, porque sempre que eu ouço é uma guitarra muito aguda, alguém fazendo voz de pato assim pra cantar e tal, e essas letras muito inflamadas, muito cheias de úlcera, eu chamo isso de... Me vem na cabeça esse termo, power rock, eu acho que é isso, né, que se chama. Não faço a mínima ideia, eu sei que o termo power rock existe, mas eu não consigo ligar ao que ele é, ao que ele se refere. São esses caras com cabelo louro, muito ressecado, muito comprido, muito velhos cantando. Igual, que mesmo? Igual tia? Uma tia velha cantando. Eu vou ter que repetir cada piada, igual eu esqueço, né? Enfim, Riding Bean, Gunsmith Cats, de Mamoru Hosoda, não? Sonoda. Sonoda, isso. É o que, Sonoda? Vem Hosoda na minha cabeça, depois vem Gomorra, e aí vem Sonoda. Sonoda é... Qual é o primeiro nome do Sonoda, cara? Hirohito Sonoda? Kenichi Sonoda, você quase errou. Eu acertei o Ichi. Você acertou o Ichi, mas isso não é um pouco difícil, né? O Kenichi Sonoda, ele... Na verdade, assim, o Riding Bean foi o primeiro mangá que ele criou a história, que ele fez tudo, porque, na verdade, ele começou a carreira dele trabalhando como character designer. E foi um mangá que não deu certo, né? O Rising Bean, o mangá, Teve 4 capítulos, não foi compilado em nenhuma antologia. E acabou porque a revista onde ele era publicado, a Comic Noise, acabou também. Então, depois de 4 capítulos, 4 meses, né? Que era mensal, acabou a revista e acabou o mangá também, e ficou por isso. Coitado. E ele tinha feito, ele trabalhou no design de Gal Force, de Bubblegum Crisis e tal. Ou tá com no vídeo. Ele fazia mecha design de Bubblegum Crisis, né? Uhum. As armaduras, pelo visto, foi ele que fez. É, ele fez The Wings of Honey Ames. Quer dizer, ele só trabalhou como designer de projetos bem grandes, assim, bem, bem massivos. E provavelmente devia estar ganhando dinheiro, então provavelmente o Riding Beam foi um projeto de coração, de um passion project dele mesmo. E isso é percebido a cada segundo desse anime, porque o cara, ele é pessoalmente completamente aficionado por filmes de ação americano. Tem duas coisas que o cara adora, que são armas e carros. Ele adora armas e carros e suspeito com mulheres também. Provavelmente. Ele é casado com uma autora de livros infantis. Interessante. Ele não é casado com uma super espiã, com uma caçadora de recompensas? Não, é uma autora de livros infantis. Eu imagino, porque ele, pra desenhar todas as armas e os detalhes dos carros, ele usa modelos reais, ele estuda muito e tal, então na hora de se casar, não, na hora de desenhar a personagem, a Rally, por exemplo, deveria olhar pra esposa dele, mas não, pelo visto. Não, pelo visto não. Até porque a esposa dele não é nem uma loura americana, nem uma negra, né? Porque eu considero a Rally do Gunsmith Cats negra. Uma negra americana, aquelas negras americanas que aqui não seriam negras, mas nos Estados Unidos são. Aqui seriam, aquilo é uma mulata, né? É uma mulata. Mulata brasileira. Mas é, além que você falou que ele usa modelos reais, ele tem uma coleção daqueles modelinhos. Eu não sei o nome técnico disso, aqueles modelos falsos, arminhas falsas. Arminhas de brinquedo. Réplicas de armas. Ele tem réplicas e tem armas de ar comprimido também, porque no Japão você não pode ter arma, né? Ilegal. Então, pro cara poder desenhar as armas e tal, ele que é um aficionado. É, ele diz que é uma coisa bem difícil. Então ele assina 3 ou 4 revistas especializadas em armas, né, japonesas. Ele tem esses modelos, então ele usa de perto essas coisas para poder desenhar o máximo que ele consegue, assim, ele tenta pesquisar. Ele disse que ele só foi ver uma arma sendo atirada mesmo de verdade nos Estados Unidos já na década de 90. Ele foi convidado para uma convenção e lá que mostraram para ele de fato uma arma pela primeira vez, assim, nunca tinha visto, né. E com relação aos carros é a mesma coisa, ele falou que nem carteira de motorista ele tem. Sério? É. Nem dirigir ele sabe, mas tudo que ele sabe é das fotos, das referências mesmo. Caramba, porque em Ride Beam tem uma cena, que eu não lembro exatamente quando que é, mas tem uma cena que ele mostra com perfeição, sabe, o movimento do pé dentro do carro. Ele freando e acelerando, sabe, quando ele vai fazer uma manobra mais arriscada, ele dá um close no pé do, acho que é do Riding, do Beam. Ele soltando o freio e apertando o acelerador. Eu imaginava que ele tinha mínima noção, né? De direção. Assim, ele é muito aficionado a esse tipo de coisa. Então, apesar dele nunca ter posto a mão no negócio, ele deve saber tudo de quais estratégias. Acho que se der um carro na mão dele agora, ele consegue. E ele pilota, parece que ele pilota moto e tal, essas coisas. Ele tem. É carro em si que ele não dirige, porque provavelmente ele é um mangaká, né? Ele não tem tempo. Que horas que ele vai dirigir, pra onde? Você faz ideia o que veio primeiro, o mangá ou o OVA de Regimen? Eu acho que... A informação que a gente tem que saiu em 89. Agora o que veio primeiro? É, eu não sei. Talvez, eu acho que foi um mangá. Mas assim, de qualquer forma, ele é famoso, o Kenichi Sonoda, ele é conhecido mesmo pelo mangá de Gunsmith Cats. Né? Foi o que deu... Ele vive disso até hoje, praticamente. Porque teve uma continuação recente, tem o Gunsmith Cats Burst. Que isso aqui Burst, e parece que teve uma coleção de one-shots também no mesmo universo, que saiu em 2009. Aí agora ele começou um outro mangá. Parece que ele teve um outro mangá aí também nesse meio termo aí, entre o Gunsmith Cats e o Gunsmith Cats Burst. Ele também fez um outro mangá. É, tipo, é aquela coisa, né? O One Trick Pony vai continuar com isso pra sempre. E aquele negócio, tipo, você junta um cara que... você pega um cara, esse cara tem muitas paixões, ele gosta muito de armas, ele gosta muito de carros, ele gosta muito de filmes de ação norte-americanos dos anos 80. E aí você pega esse cara e você coloca esses gostos dentro de uma mente criativa e posiciona esse cara nos anos 80. Numa época que o Japão tava bem, tava investindo... O mercado de OVA tinha muito dinheiro, tinha muitos OVAs acontecendo. Nessa época, toda semana, qualquer ideia que você tinha, o pessoal dava dinheiro pra você fazer um OVA. Tipo, as empresas estavam querendo muito investir, né? Então, qualquer empresa tinha verbinha lá pra poder fazer um OVA. Então, qualquer maluco podia dar asas à sua imaginação nessa época, bem facilmente. Então, por isso que nessa época a gente tem muitos OVAs de muita qualidade e com histórias sempre muito loucas. Porque, basicamente, o cara tem controle criativo total do projeto. Ele tem muito dinheiro e controle criativo total. É tudo que um criador quer e é tudo que ele não vai conseguir hoje em dia. E é tudo que ele consegue naquela época. O que torna esse tipo de OVA dos anos 80 até meados dos anos 90 é uma época única, mas que não sei se vai voltar a se repetir tão cedo. É, o mercado vai ter que dar uma volta muito grande pra conseguir chegar em algo próximo disso. Porque realmente, hoje em dia o mercado de anime não tem um quinto do dinheiro que ele tinha nessa época, que foi realmente a era de ouro, que mais tinha dinheiro circulando nessa área. É por isso que muitas vezes você olha e, sei lá, você às vezes curte muito uma produção dos anos 80 que é muito idiota, né? Daí você sai uma coisa hoje em dia que é muito idiota, você vai e critica porque é muito idiota. Ué, mas por que aquilo você curtiu, né? Tipo, por que você fala mal do fanservice de hoje em dia e não fala mal do fanservice absurdo que tinha na época? E porque... fanservice lolicon, né? Porque o Sonoda é uma loli a cada capítulo do mangá e nos dois filmes tem loli. E tem loli falsa, loli de 17 anos. É, se você for ler um review chato americano sobre Ride Me, por exemplo, eles vão falar mal daquela cena. A sequência, né, que tem todos os... A gente já falou daqui a pouco. Tem uma sequência que reúne todos os clichês de lolicon numa sequência só. É uma sequência de 2 minutos que você consegue contar uns 10 fetiches diferentes. E que só serve pra isso. não precisava. Se você tirasse aquilo ali da seriada, ninguém ia... Tem a desculpinha que serve pra desenvolver o relacionamento entre os dois vilões, né? Que é desenvolvido de forma bem fanservice, digamos assim. Mas o negócio é o seguinte, tipo, na época, o ponto de vista é diferente. Hoje em dia eles vão fazer algo assim realmente pra poder mexer com a imaginação, mexer com feitiço mesmo. Na época, é só o exercício criativo de uma mente doida, querendo colocar o máximo de referências subversivas que ele puder colocar nos mesmos 45 minutos ali. Então... A forma como é feita é diferente, entendeu? É a mesma coisa você falar, galera, que hippies fumando maconha e jovens hoje em dia fumando maconha. É diferente. Você pode perdoar os hippies, você não pode perdoar os caras hoje em dia. Ah, é? Porque naquela época tinha a ver com protesto, tinha a ver com liberação. Ah, sim. Tinha toda uma filosofia por trás. Hoje em dia não, hoje em dia é um bando de babaca, dando dinheiro pra traficante e financiando Tropa de Elite 3. Tá passando no Rio de Janeiro agora. Tumbante. Se você colocar no... Ao vivo em 3D. É, se você colocar agora no Globo News, ela tá passando lá 24 horas por dia. É que tá mesmo. Isso é um absurdo, cara. Você liga na Globo e eles estão contando as estratégias todas. Oh, o Bob vai chegar por aqui e não sei o quê, com não sei quantos. Corta. Cara, tinha fazer uma gag disso, algum programa humorístico. Corta pra dentro do barraquinho e só fica assistindo a Globo. E descobrindo o que vai acontecer, né? Porque... Incrível, cara. Incrível. Cara, eles têm Sky na favela, estão assistindo tudo. Com certeza. Ou então não, eles estão ocupados vendo How I Met Your Mother e não estão... Claro, porque traficantes assistem How I Met Your Mother. Ué, só que TV a cabo você vai ver o quê, né? Rede Globo, pô? Estão lá, todos os traficantes assistindo Discovery Kids. Pô, se eu fosse um traficante, ele ia estar vendo novela. E é isso, tipo, ele consegue, o Sonoda consegue se safar, digamos assim, por causa da época em que ele está inserido e por causa do que ele queria passar com aquilo, né, na verdade. Eu não acho que ele não consegue se safar tanto assim, não. Ele já estava numa época que já existia um otaku, já existia uma cultura lolicon, assim, pop. Então, não acho que ele se safe tanto assim, não. Acho que se safa mais do que hoje em dia. Mais do que o 30º anime genérico de menininha bonitinha que ia dar pro irmão. Eu acho que ele se safa em Raging Bean. Porque é uma obra que tá ali, né? E na obra inteira você tem uma cena só. Não, em Gunsmith Cats você tem pelo menos umas 3 cenas por episódio. É, claro. Tá bom, perdi a linha do que a gente tá falando mesmo. A gente já começa a falar sobre que diabos é Raging Bean, né? Isso, Raging Bean. Não é um feijão motoqueiro. Então, Raging Bean é um anime, é um dos primeiros mangás infantis de Osamu Tezuka, que vocês devem ter visto, né? Um feijãozinho com um olhinho grande, com um velocípede. Ele era verde, né? Um feijão verde. Verde? Por quê? As capas, ele é petado de verde. Ah, mas no anime você é vermelho. Você nunca viu uma capa de Raging Bean? Não, mas no anime é vermelho, né? Porque eles não tinham verba pra pagar a cor verde. Não, Raging Bean não é um feijão motoqueiro, não é uma paródia de Kamen Rider, que é um feijão. É, não é. Não é. É um OVA de 45 minutos, baseado no mangá homônimo. Ou não, que você não tem certeza se o mangá veio antes, se é um chute seu. É, ou vice-versa, né? Enfim, existe um mangá também, mas a gente vai estar focando no OVA. Deve ter sido aquele esquema de sair praticamente junto, sabe? Então não dá pra saber direito o que veio primeiro. É, o Sonoda, ele é acreditado como... Ele faz a história original do OVA, ele é o character designer. Pois é, como eu disse, o mangá ele não passou de 4 capítulos, porque a revista foi cancelada. E o OVA, ele é do estúdio AIC, AIC. São Paulo. Que sempre quando eu escuto eu penso em Eriku, o site Eriku News. E a animação é ótima, é linda. Principalmente se você assistir Gunsmith Cats em seguida, você dá mais valor a Raging Bean e percebe que a animação de Gunsmith Cats não é assim tão boa. Bom, basicamente, você começar a falar de Raging Bean, você não pode nem dar o plot, porque o plot é o que menos importa, né, na verdade. Porque foi como eu falei, na verdade, ele pegou todas as paixões dele e fez um grande ensaio. Ele queria criar uma história, e aí deram dinheiro pra ele. O que eu faço aqui? Bom, eu vou colocar todas as referências que eu gosto num lugar só. Então a gente tem o Bean Bandit, que ele é um freelancer, né? Ele é um body hunter. Ele é o Jason Statham, basicamente. Basicamente. Em carga explosiva. Um pouco mais expressivo. É, ele é um motorista. Ele é contratado pra transportar. Ele não é nem bem um body hunter, porque ele basicamente todos os trabalhos dele envolvem levar carros, coisas, né? Envolvem transporte de alguma forma. Por isso que ele é riding. Ele transporta coisas pra pessoas. Ele é basicamente um carga explosiva. Não só coisas, ele transporta pessoas também, né? Pra pessoas. Ou seja, basicamente um carga explosiva, porque ele também transporta uma mulher em dois dos filmes, eu acho. E ele é a típica alegoria do herói de ação norte-americano dos anos 80. Ele é completamente... Ele é um cara forte, sisudo. Distante emocionalmente. Você não vai ver ele se abrindo emocionalmente com ninguém. Ninguém vai chegar nele emocionalmente falando. Muito badass. Ele é badass até comendo um abacaxi. Então, na verdade é o seguinte. Você tá dormindo, né? Aí a sua companheira de quarto quer te acordar. O que ela faz? Ela mete um taser no seu pescoço pra ver se você acorda. Aí você dá um sustinho assim, passa a mão, acho que um mosquitinho e volta a dormir. Aí, sabe a reação que você tem quando você ouve o celular despertando no outro cômodo? Você olha assim, aí volta a dormir. Ele tem com um taser no pescoço dele. E aí o que ela faz? Se o taser não funcionou, ela olha assim pro lado, tá preparando o breakfast pra ele. Tá fritando dois ovos. Fritando ali no fogo. Ela pega a frigideira e mete na cara dele. Ele mete o fundo da frigideira, que tá quente, acabou de sair do fogão, e mete na cara dele. Aí sim, ele dá um grito. Aí ele dá um grito. Só que na cena seguinte... Não, assim, ele dá um grito bem escandaloso, mas eu acho que não é nem metade do escândalo que alguém faria. Acho que se metesse uma frigideira na minha cara, não ia gritar, eu ia entrar em choque. Ele deu um grito como, sei lá, alguém tivesse acordado ele com um beliscão. Aham. Uhum. Ah, tipo, que merda, sabe? E aí na cena seguinte, ele tá, assim, um pouco mal-humorado, sentado na mesa do café, completamente recomposto, dizendo que... Rally, você não deveria aguardar as pessoas desse jeito, né? Ah, você não acordava, eu tive que fazer isso, né? Tipo, nada normal. Acontece. E aí ele come o salame inteiro com a boca e... E aí quando ele chega no abacaxi, ele corta com a faca. É, ele comeu o salame com a boca, né? E quando ele pegou o abacaxi, eu já pensei, ok, ele vai morder esse abacaxi. Sem descascar, sem fazer nada, mas não, ele corta uma fatia assim do abacaxi. Mas mesmo assim, ele ainda come o abacaxi segurando pela coroa do abacaxi. Então provavelmente o ponto fraco dele é a língua, né? Talvez. A pele dele é de aço, mas os dentes também, mas a língua não. É, a língua vai espetar na casca do abacaxi. Pra você ver o nível de... Badassery. Eu ia falar motherfuckness dele. Badassery é mais legal. É, motherfuckness já usaram, badassery eu nunca ouvi. Do cara, então assim... E ele é aquele ideal de herói, né? Tipo, porque ele tá agindo contra a lei, ele é muito bom, então todos os policiais são muito idiotas e muito babacas, e nenhum deles consegue pegar o Bean, e o Bean sempre se dá bem, então aquela coisa, aquele típico herói que um moleque de 13 anos deve admirar muito, e que um moleque de 13 anos que mora em todos nós admira também, porque ele faz o que ele quiser, ele é durão, ele mija na cara de todo mundo, assim, que ele quiser. O cara tem... A primeira jaqueta à prova de balas do mundo. Que é a prova de balas até na gola. Eles e são. Não tem coice, não tem nada, sabe? Ele não chega pra trás quando ele leva um tiro, não. A bala fica presa ali, pula pra fora e acabou. É, tem vários atiradores que começam a atirar neles do prédio vizinho. E aí são balas completamente corrosivas, que começam a correr paredes e começam a quebrar tudo. E aí tá lá a Rally, que é a parceira dele, atirando também e tal. E aí quando o tiroteio acaba... Tá a casa inteira quebrada, uma das pessoas que estavam no cômodo tá morta da forma mais gore possível, e tá o Bean sentado com a gola levantada assim na frente da cara. Ele tá sentado exatamente da forma que ele estava sentado antes, o único esforço que ele fez foi levantar a gola um pouquinho pra proteger o rosto. E aí todas as balas bateram na jaqueta dele, inclusive na gola. E aí ele dá uma sacudida pra poder tirar as balas e pronto. Não, a gente descobre que o que ele fez, na verdade, foi o seguinte, ele tava sentado tranquilão, aí ele deu um chute no sofá pra salvar a garota, sentou novamente tranquilão e levantou a gola. E o cara provavelmente com a maior calma do mundo. O cara é completamente destrutível, ele venceria qualquer um dos outros heróis de ação nos quais ele foi baseado. Com certeza, porque ao longo do AVA a gente vê ele fazendo coisas muito absurdas, né? O cara entra em Berserk, o cara... Esse é um spoiler, fala que a faixa na cabeça dele também é a prova de balas? Sim, se em algum momento você vira o Bean levando o tiro na cabeça, fica tranquilo. Porque ele usa uma faixa de Rambo que emoldura um penteado muito legal... Que pra um cara que não deve perder muito tempo com a aparência, eu me espanto em ter aquele penteado que deve ficar horas pra fazer aquilo. Não, cara, ele nasceu assim, pô. Porra, ele já saiu da mãe desse jeito, né? Saiu rasgando a mãe dele, né? E já com a faixa na cabeça. É, provavelmente. E o que me espanta é o seguinte, ele tem esse gear todo, essa roupa que é indestrutível, mas a parceira dele, que é a Rally, não tem. Não, ela só usa uma blusinha de botão nos anos 80 e uma saia centro-preto. Inclusive, quando ela é introduzida, já é a primeira cena de fanservice que a gente tem, porque tem toda uma sequência dela se vestindo. É, a gente conhece ela nua, antes de qualquer outra coisa, né? A gente conhece a lingerie dela primeiro, pra depois conhecer ela. Não, mas isso não é fanservice gratuito, isso é uma metáfora, porque nós conhecemos a personagem como? Nua. É como se ela estivesse nascendo para nós. Ah, claro, com certeza. E aos poucos ela vai se vestindo. Não, ela vai se vestindo? O que representa ela se vestindo? É ela crescendo, se desenvolvendo e colocando sobre seu corpo as camadas de hipocrisia da sociedade. Ah, claro. Primeiro a gente conhece ela como ela realmente é, depois a gente conhece como ela se mostra para o mundo. Sim. É toda uma... E a parte da lingerie, o meio termo. Ela usa uma lingerie até bem complexa, com garter belts e stockings and panties. Aquilo é como se fosse ela começando a se trancar pro mundo, mas ainda mostrando uma parte de sua inocência. Na verdade, ali você vê... Olha a genialidade, né? Você tem só 45 minutos pra desenvolver uma história complexa, não tem muito tempo de apresentar os personagens. Então, numa cena, ele consegue apresentar a personagem do nascimento até a vida adulta. Eu já entendi a parte da lingerie. É a parte que ela mostra, a parte que ela quer mostrar pras pessoas que ela chega até um momento de intimidade, entendeu? Eu mostro até aqui. Boa, boa. Pra você ver como... Você não vê esse nível de profundidade em anime nenhum hoje em dia. E a camada final são as armas. As armas, que é o quê? A proteção que ela tem contra o mundo. Né? Provando a que ela... A proteção final, a última proteção. Provando que ela não se abre pra qualquer um. Assim, no nível espiritual. Lógico. Porque ela dá pro Bin. Como é que você sabe? Porra. Eu acho que não, porque o Bin não liga pra isso. O Ben não liga pra isso. Ele não tá ligando pra isso. A única coisa que ele liga é o carro dele. Sim. A gente tem quatro pessoas. O momento principal que ele entra em Berserk mesmo... É quando chega o carro dele. É quando começa a chegar o carro dele. O cara vê... O carinha lá começa a ver que tá irritando ele. Começa a falar mal. Cada vez mais mal do carro dele. E no cospe final... no carro, né? Cospe no vidro. Acabou. E o carro dele anda de lado, né? Eu não sei se o carro de fato faz isso. Eu acho suspeito que não. O carro faz isso? Que não sei se é um carro de fato. De lado, ele começa a virar de lado e imprensa o cara. O do James Bond com certeza faz, mas além dele, não sei. Além do James Bond. Porque os carros são todos modelos reais, né? O dele é um carro modificado, né? Ele tem um lugarzinho que dá pra sair a arma. Ah, ele tem várias modificaçõezinhas. O carro dele é um carro modificado. Porque isso, pra quem curte muito carro, né? É um orgasmo aquilo ali, porque é car porn aquilo ali. Porque todos os carros são muito bem detalhados no mangá, mais ainda. Que aparece todos os detalhes de placas e de os mínimos detalhezinhos, que no anime às vezes é muito rápido, né? E assim, na edição do mangá de Guns Mythicats que eu li, o pessoal coloca até notinhas com o nome das armas que aparecem, o nome dos carros que aparecem. Sim, porque é tudo bem historicamente correto, assim, até onde dá pra perceber. É a história realmente correta, fora as modificações e customização do Bin, que aí já é outra história. E no Regiment também tem um policial lá com o GT500, né? O Percy. Isso, que é o carro da Rally em 2004. E a gente tá falando dessa garota. Essa garota, então, ela é a associada do Bin. Ela é a garota que mora com ele, que cuida dos negócios. É uma espécie de manager, né, do Bin. E ela é uma atiradora, uma exímia atiradora. Ela é muito boa, ela só não fica ostentando muito isso. E ela tem uma aparência bem frágil, bem de menininha. Tem é bom a gente frisar a aparência dela. Ela é uma loura, bem americana, sabe? É gostosona, hein, loura? Alta. Ela parece uma jovem executiva loura, bem sucedida, mas que atira muito bem também. Sim. E tá sempre ali dando backup pro Bin, auxiliando ele em todas as... No dia a dia dele. E não rola nenhum tipo de tensão sexual entre os dois, nenhuma sugestão, não rola nada. É um relacionamento estritamente profissional e de amizade também. Então a gente aprende. E o Percy é tipo o Zenigata particular do... Se o Bin é o Lupin, o Percy é o inspetor da polícia, que é obcecado em pegar o... Como é que ele é conhecido mesmo, o Bin? Roadbuster? Roadbuster, é isso? Acho que é. Buster Road? Starbuster não, pô. É Roadbuster, acho. Acho que é Roadbuster. Starbuckers Roaders? Starbucks? Roaders, fuckers. Enfim, tem um Longers. Nickname pelo qual é conhecido. E esse cara é completamente obcecado por ele. E, obviamente, no começo desse mangá, chefe de polícia vira pra ele e fala, olha, você tá muito obcecado por esse cara, mas, cara, larga isso, não vai dar lugar nenhum, volta aqui pro nosso... Porque ele tá sempre perdendo pro Bean, né? Tá sempre perdendo viaturas e pessoal e tudo, porque, como eu falei, a diferença... Logo na cena inicial, ele perde umas 10 viaturas pro Bean, né? É, a diferença é que por exemplo, o Zenigata, ele é um cara inteligente, né? Ele chega lá, quase que chega lá, porque o Lupin é muito bom. Agora não, nesse anime a gente tem o Bean, que é super sortudo demais, e muito canastrão, e a gente vê o Percy, que é completamente idiota, né? Todos os policiais são muito babacas nesse... Todos eles. Nesse, né? Tipo assim, é feito pra você realmente torcer pro bandido e desprezar completamente a polícia, porque no, naquela cena no começo, um carro bate. Sabe quando tem essas cenas em que um carro bate, quem tá vindo logo atrás bate em seguida? Mas o terceiro carro já deu tempo de ver que tem dois carros que bateram, ele vai frear, ele vai desviar, né? É, nesse caso tem literalmente, acho que uns 8 carros ali empilhados, e são os dois últimosinhos. Cara, 5 minutos depois que o primeiro carro bateu, tá batendo o carro ainda, sabe? E assim, e não é só bater não, o cara bate com a porta e explode, assim. De repente quando você vê a cena de cima, tá a viatura da polícia inteira ferrada e umazinha só parada meio de ladinho, assim, sabe? Tipo, ops, parei, né? A gente só não vê ninguém morrendo muito nessas acidentes de carro. Batidas, é. De tiro? Não, claro. A pessoa leva um tiro, jorra litros de sangue. Qualquer bala. Aquele rastrinho de sangue bem animado. Qualquer bala. Aquele negócio. É, o modelo das armas e dos carros, né, são muito corretos, mas o que eles fazem é bem exagerado. Então, qualquer balazinha é suficiente pra te tirar um pedaço da sua cara. Eles também usam umas armas bem pesadas, cara. Quando ele chega na mansão, o nego puxa um rifle anti-tanque pra tirar um carro dele. Não, tipo, é legal. Foi o que eu falei. Se fizesse um live action disso algum dia, tinha que chamar o Jason Statham pra fazer o Bean. Mas então, a gente tem 4 personagens principais, né? E eu ia adorar que se pegasse o Jason Statham e colocasse uma prótese de queixo. Porque o Bean tem o queixo sepacol. Exatamente, né? Isso que eu vou falar. A gente tem 4 personagens principais. O Bean, a Rayleigh, o carro do Bean e o queixo. Queixo do Bean. Que é uma entidade por si só, né? É uma entidade independente. Ele é um queixo grande e na pontuda é redondo. O queixo dele ele não tem, e vale lembrar que eu falei de sepacol, mas ele não tem... Furinho. Ele não tem a corcova. A covinha. A covinha, ele fala corcova. Ele não tem o furinho no queixo, é um queixo maciço. Eu desconfio, cara, que aquilo ali é um queixo reforçado. Ele colocou depois. Queixo reforçado? É, eu acho que aquilo ali foi um plant, alguma coisa. Sei lá, ele serviu no Vietnã e aí ficou sem queixo. E colocaram queixo reforçado. Se tivesse tido mais episódios do Redman, ia descobrir isso. Ia ser o grande plot, sei lá. O que tem no queixo do Bean. Podia ter um doujin filosófico, em que fosse o Bean e o queixo dele, fosse uma manifestação da consciência dele, conversando com ele, sobre, nossa, o que ele fez de errado, porque o queixo representa essa como é que é? Badassness? Badassery. O queixo representa essa badassery dele, então o queixo é a parte ruim dele, né, tendo uma conversa filosófica com a parte boa dele, e as duas partes conversando sobre todas as coisas ruins que eles já fizeram até hoje, se... valeu a pena ou não, entendeu? Se bem que ele, aquele negócio, ele vive na vida louca, né? Ele não tá muito ligado. Você não pode dizer que ele é uma pessoa ruim, porque ele faz aquilo por dinheiro, mas quando se trata de salvar a menininha, ele tá nem aí, ele quer salvar. Ele tem uma coisa por crianças, né? Ele tem um coração mole por crianças em específico. Sem duplo sentido. Ele realmente gosta muito de criança. Até onde a gente sabe. Não deu pra continuar, como eu falei, mas ele gosta muito de criança. Porque logo no começo, então a gente tem esses personagens e a gente tem essa menina que foi sequestrada, que ele meio que tem que proteger. Na verdade, rola uma... Eles... Tem várias conspirações, tem vários níveis de conspiração, sabe? É, rolam uns plot twists, assim, na história. Pessoas que contratam ele, que não são bem o que dizem ser. E, no final das contas, a gente descobre que tem uma galera, na verdade, manipulando ele pra usar ele a favor do plano deles, assim, né? E no final das contas, ele acaba, então, lutando... contra a polícia em si, que é pegar ele sempre, lutando contra essa galera que tentou enganar ele, e na verdade tudo em nome de proteger essa menina que foi sequestrada. Na verdade, no final das contas, não tem ninguém nem pagando ele mais por aquele serviço. É, mas ele tá realmente por conta ele própria. Ele não tem nenhum dinheiro garantido, né? É. Ninguém garantiu nenhum dinheiro pra ele. Aparentemente não, porque ele tá ali realmente por conta própria, salvando a garota e salvando a própria pele. É, ela é filha de um cara muito rico, né? Essa garota, mas um garotinho, um loli de 11 anos. Aquelas lolis dos anos 80 com a carinha redonda. Que são gordinhas, que não são magrinhas. Grinhas esqueléticas como as de hoje em dia. De fato, parece criança, de fato. Mas falando em criança, a gente tem a tal cena polêmica, né? Então, tem toda uma sequência em que tem... A gente tem essas o duas... O pai dessa garota tá sequestrado, né? Tá preso num quarto. É, e tem essas duas sequestradoras que é uma tem aparentemente o quê? Ela parece que tem uns 13, 14 anos. É, eu imagino que a idade dela seja mais ou menos essa. Deve ter uns 13, 14. Mas é bem baixinha e cheinha e tal. E tem a parceira dela no crime, que é uma mulher adulta, que é parceira no crime e entre as coisas também. As duas têm um relacionamento. É, segundo essa segunda Loli, a tal Loli, ela é a amante da parceira dela, né? São lovers. E essa cena toda serve pra isso. Serve pra, primeiro, a Loli chegar e falar pro velhote chocado que ela é namorada da outra. Aí depois o cara quer ir ao banheiro. E a Loli quer muito prestativamente ajudar ele, porque tá algemado, né? Quer ajudar ele a... Até tudo bem, que é só ajudar o prisioneiro a fazer as necessidades. Só que o prisioneiro vira e fala que ele pode fazer isso sozinho. Na verdade, ele fala que ele não toma banho, que ele tá meio... Não. Ela fala, não, primeiro ele fala que ele pode fazer isso sozinho. Daí ela vira e fala que ela quer muito ajudar ele. Ela começa assim, ela começa a ficar elétrica, ela quer muito ajudar ele. E ele vira e fala, olha, eu tô um pouco sujo, na verdade, né? Eu não tomei banho, só fui sequestrado, pô. Aí você fica meio... Aí você começa a ver até onde aquela cena vai levar. Daí ela então resolve fazer... um gesto muito... um gesto de hospitalidade. Resolve limpar, já que ele está sujo, né? Sabe quando você limpa alguma coisa com cuspe, assim? Então, é por aí. Então, mais ou menos por aí. Ele fica bem chocado, porque ele é um senhor muito distinto. É, ele empurra ela, né? É, ele é um senhor muito distinto. Mas, obviamente, a cena já serviu ao seu propósito. E aí, depois, chega a chefe dela, parceira no crime, parceira na cama. Chega tranquilona, mas fala que ouviu tudo e que, por causa disso, ela merece uma punição. E aí, ela pega e dá um tapa, dá dois tapas, dá três tapas. E você pensa, ok, acabou. Não, ela dá uma joelhada na barriga e uma cotovelada nas costas. E a gente vê que a gente tava reclamando do Amuro engano. Que ela, pá, você tá histérica, pá! Do nada a mulher começa a espancar a garota, né? A garota tá lá chorando, perdoa. Aí, logicamente, é o fetichismo máximo, tá lá aquela Loli chorando, sofrendo dos maus tratos sofridos que você infligiu a ela. Daí você senta e você dá um beijo nela, ela se derrete toda por você de novo. E essa é a cena. Você me pergunta, isso tem alguma relevância no contexto? Bom, você descobre que o cara tá sequestrado. Você descobre que o cara tá sequestrado e você descobre mais ou menos um pouco da relação das duas, né? Que a Loli é perdidamente apaixonada por ela e que ela não tá nem aí pra Loli. E tudo isso poderia ter sido mostrado de forma mais sutil. Com certeza. Mas não foi, e eu gosto que não tenha sido. Eu também. Mas, novamente, não sei por que reclamam tanto dos animes de hoje em dia, porque tá lá o mesmo material. Então, isso é muito interessante. Quando a gente tava assistindo, a gente percebeu, porra, do que eles estão falando, né? E todo mundo... E esse é um anime que é muito conhecido e muito querido entre os fãs e tal, em todo mundo. E os mesmos fãs que estão reclamando do nível de fanservice que a gente vê hoje em dia e tal. E aí, o problema é o seguinte... pessoal foi o que eu falei no começo. Realmente, o motivo de ele estar fazendo aquilo é outro, né? Sim, mas como o autor fez Gunsmith Cats, já era outra época, já não era bem assim, já era uma coisa mais recorrente, eu já não tiro tanta culpa dele, não. Só que é aquela coisa, eu suspeito que o pessoal não reclame do fanservice tanto em Raging Bean, porque todo o resto é uma coisa que interessa muito ao americano, que é cena de ação, carro, armas, tiros. Enquanto no anime de hoje em dia que tem fanservice, tirando Queen's Blade, que é só fanservice, você tem outras coisas, você tem garotinhas indo pro colégio, você tem esse tipo de coisa. É, sabe? Uma coisa mais focada no dia a dia, né? Então o cara se sente mais culpado. Ali não, bom, são duas bandidas pegando um cara, tipo, não é nada que eu possa relacionar com a minha vida, né? Então pode. É algo mais distante da vida real dele, né? Mas ele não sente tanta culpa. Realmente, quando você mete a sua irmãzinha, ou então a colegialzinha que tá de uniforme e tal, realmente o povo fica um pouco mais chocado. Então por isso que eu falei, você ainda consegue se safar com isso, devido a vários incidentes e coincidências históricas, assim, ele consegue se safar. Mas só dessa vez. Então, assim, é um anime muito bom, porque além de tudo, você vê da onde várias pessoas tiraram várias ideias, inclusive o povo de Missão Impossível. Porque tem umas pessoas lá que tiram máscaras depois de máscaras. Modulador de voz da garganta, né? É, e colocam disfarces em cima de disfarces, e tem muita dessas coisas. Todas as cenas de ação são muito boas, os carros são muito animados, como o Darko falou, todas as sequências de direção e são muito bem detalhadas e tal. Então, pra quem gosta de carro, vai adorar isso. Eles fazem umas economias muito boas, que não quebram tanto o ritmo, né? Sei lá, tem uma cena que o Bean vai chegar mais próximo de um outro carro pra dar um susto no policial. Quando ele faz isso, inclusive, por que aquele policial fica andando por aí com um carro esporte? Ele não tem uma viatura pra ele? Ele fica andando com o GT500 pra cima e pra baixo. Eu tô falando, tipo, não tem sentido, né? O que vale ali é o máximo de referências possível. Então, se a gente tem um policial, cara, foda-se, eu vou dar um carro maneiro pra esse policial. Então, ele vai dar um chega pra lá no policial pra dar encostado com o carro dele no do policial e tem um corte de cena que você não vê de fato o carro dele fazendo isso, mas tem um fluxo bem legal. É, todo o pacing do anime é muito bom. Todas as cenas de ação são muito, muito legais. É uma aula, assim, pra muito filme hoje em dia, que você não consegue ver o que tá acontecendo. Você tem essas cenas de ação muito bem coreografadas nesse Deixa eu ver, as cenas de perseguição de carro. Perseguição também. E cenas de ação, basicamente. As cenas de ou tiroteio ou perseguição. E todas as cenas são muito bem feitas. E é isso. E falar em tiroteio, é isso mesmo. Tipo, é atire primeiro e pergunte depois. Em todas as cenas. Você já chega, atira. Oi, o que você deseja, por favor? Basicamente. Sem economia de balas. E Riding Bean acaba sendo essa semente. Foi o sêmen que deu origem a essa outra obra que é bem mais conhecida, que é Guns N' Roses. Porque o que aconteceu? Parece que houve um desentendimento entre o Sonoda e a Toshiba e a Mai, que produziu o anime. É meio que um boato, na verdade, né? Ninguém tem nenhuma comprovação, ninguém tem algo que comprove com certeza que foi isso que aconteceu. Mas o que rola é que rolou essa briga com a Toshiba e a Mai. Tipo assim, rola essa informação de que o Sonoda teria tido essa rixa com a Toshiba e a Mai, que são as patrocinadoras do anime. Mas a gente não sabe, eu não tenho essa informação exatamente do qual foi a... O que essa briga acarretou. O que causou essa briga. O que a gente sabe é o seguinte, o Riding Bean era pra ter continuado dali. E é o que dizem, o Riding Bean era pra ter continuado. Como esse primeiro episódio, ele é um OVA, eu acho que seria uma série de OVAs. Não seria uma série de TV, não. Mas parece que por conta desse desentendimento, acabou sendo só aquilo dali e não saiu mais nada de Riding Bean. E aí, anos depois, eles fizeram um outro OVA em três partes, baseado em Gunsmith Cats, que foi esse outro mangá, um mangá que realmente deu um status de mangaká, assim, pro Sonoda. Em Gunsmith Cats, ele pega os elementos que ele usou em Riding Bean e reorganiza num plot novo, né? Ele pega a Rally, que é a sidekick do Riding Bean, do Bean, que é, como a gente falou, uma garota loura, que apesar de ser muito boa no que ela faz, ela tem uma aparência bem delicada e tal. Ele pega basicamente o nome da personagem só. E muda todo o resto, né? Um muito básico conceito, né? Que é uma mulher que gosta de armas. É, mas ela vira bem mais hardcore. O design dela muda completamente. Agora ela é bem mais. Ela é bem mais extravagante na forma de se vestir. E ela vira morena com corte. Muda completamente, é outra pessoa, não tem nada a ver. Enfim. Agora ela é uma negra americana, uma mulata, como eu falei. De cabelo Chanel. E se antes ela era só muito boa em armas, agora ela é completamente viciada em armas. Uhum. Ela é completamente louca por armas. Ela tem um arsenal no porão. Arsenal de guerra no porão. E ela é completamente motherfucker. Ela meio que junta, é como se tivesse feito fusão com o Bean e a Real Rally. Saiu ela, mas o Bean continua existindo em Gunsmith Cats, né? Continua existindo, ele aparece, mas ele é só um personagem do universo. Sim, ele não, porque é o foco, os protagonistas são a Rally e a Minnie May, que é a protagonista, a parceira fake loli dela, que você olha, uma garota de 13 anos, só que ela tem 17. Ela avisa pra você não ficar com a consciência muito pesada. Ela é boa, né? A boa podia fazer um cosplay fácil dela, né? Totalmente. A garota que é mais velha, só que é baixinha, né? Aham. Uhum. E assim, eu devo dizer que no anime, é óbvio que a Rally me chamou mais atenção, porque ela é mulher motherfucker, Michelle Rodrigues e tal, quebra tudo. E a Minnie May não aparece tanto. Tipo assim, no mangá, a minha favorita é a Minnie May, porque ela é muito mais fofa e muito mais elétrica e bonitinha e cheia das ideias e cheia das falas e tal. No anime, ela é bem relegada a segundo plano, assim. Tem a coisa dela ser aficionada por explosivos e ela ter as bombinhas cor-de-rosa e com desenhozinhos pintados e tal, as granadas dela de mão são todas customizadas e fofinhas e tal. Tem isso. Mas ela não é tão explorada, né? É, não é tão explorada. Não, a gente tem uma cena de ação, a gente vai ter no anime, a gente vai ter a Rally correndo pra lá e pra cá, atirando, fazendo um monte de coisa, e no final de tudo vai chegar a Mei e vai jogar um monte de granada, vai explodir tudo. E no mangá, além de explorar um pouco mais a natureza da relação das duas, você tem mais espaço pra Minnie May aparecer, e você vai vendo que aquela garotinha que a própria Rally não leva muito a sério, que é só assistente dela, mas ela quer ser promovida. Inclusive... A Rally tem um pouco de medo também dela, né? Porque ela é meio descontrolada com os explosivos. Então, o problema é esse. Ela é fofinha, bonitinha, simpática e tal. O problema é que ela é muito mais aficionada por explosivos até do que a Rally é por armas, porque... A Rally gosta das armas como uma espécie de hobby, só que os explosivos são basicamente a razão de existir da Minimay. Ela gosta muito daquilo. Ela quer muito, a todo momento, uma desculpa pra poder explodir tudo. Uhum. E no OVA, a história do OVA é bem diferente da história do anime. Como se fosse um arco isolado feito... É original, uma história original, se eu não me engano. Eu não tenho certeza porque eu não li o mangá mais pra frente. Eu não sei se é, eu li que... por aí que é original. Eu só não tenho certeza absoluta porque eu não li o mangá pra ter certeza absoluta. Mas como o mangá é formado de histórias fechadas, então provavelmente, talvez, possa ser uma história lá pra frente. Aquele personagem, aquele Billy, o policial que tem no OVA, ele não existe no mangá. Ah, é? Tem outros personagens também que não existem no mangá. Basicamente, no mangá, os únicos personagens do anime que existem no mangá mesmo são a Rally e a Minimay. É, tipo, as duas trabalham numa loja de armas chamada Gunsmith Cat. Só que no anime, logo no primeiro episódio, você já vê a placa Gunsmith Cat e você vê remendado na placa um S, meio por fora, assim. É, tá chamando no plural. Já começa assim, a gente não sabe por quê, né? Não tem explicação. Daí, no mangá, no primeiro capítulo do mangá, a gente descobre que era só Gunsmith Cat, só que a Minimay queria muito ser promovida pra sócia da Rally. E aí, no final do primeiro capítulo, que ela ganha, assim, o respeito da Rally, porque salva a pele dela lá. E aí, termina o capítulo, a Rally colocando esse remendo, esse S remendado ali. A gente sabe disso no mangá, no anime não tem isso. E basicamente é o seguinte, enquanto o Raiden Bean junta todos esses clichês pra fazer essa grande homenagem que não tá muito preocupado em fazer sentido, né? É como se Gunsmith Cat, não é que Gunsmith Cat leve muito a sério, mas é como se ele pegasse todos esses clichês e quisesse de fato fazer uma boa história de ação. Uma história de ação que é um pouco mais pé no chão, faz um pouco mais de sentido. Então, por mais que a Rally seja motherfucker, ela não é tão surreal como o Bean é em Raiden Bean. É, porque a gente não falou, mas eu citei, né? Falei que no final ele faz coisas muito absurdas que ninguém faz em Gunsmith Cat. Eu acho, né? Não sei se quando o Bean aparecer lá ele vai ser tão motherfucker quando ele era no Raiden Bean. É aquele negócio, o Raiden Bean é como se fosse um exagero daqueles filmes de ação bem, bem grandiosos dos anos 80, e Gunsmith Cat já é uma história de ação mais comum que você vê mais anos 90 mesmo, mais parecido com filmes como, de repente... Dinâmica de parceiro, né? Policiais, pessoas que agem juntos, não são policiais no caso, né? São Body Hunters, mas essa dinâmica de parceiro. Meio, sei lá, velocidade máxima, sabe? Uma ação que ela é obviamente exagerada, mas ela não é tão sem sentido, né? Não tem esse clima de paródia. O Raiden Bean tem um pouco desse clima de paródia. O Gunsmith Cat não. Você tira esse clima de paródia e contar uma história que é um pouco mais séria e uma história até melhor, assim, em termos de trama. São tramas até bem, bem trabalhadas, bem, bem trincadas, assim. É aquela coisa, comparando o OVA de Gunsmith Cats com o Raiden Bean, eu prefiro o Raiden Bean. Mas pelo que eu li do mangá, eu preferiria o mangá. Sabe? Comparando o mangá de Gunsmith Cats com o Raiden Bean. São duas obras bem... são duas obras bem, bem diferentes. Mas assim, digamos que... Como o Raiden Bean é uma coisa tão one-shot, você consegue encarar bem. Eu não sei se eu veria uma série completa de Raiden Bean. Então, não, uma série de 3 episódios não, mas 3 OVAs estaria ok. Poderia ser legal. Mas realmente, tipo, comparando os dois, eu não comparo muito. Assim, eu preferi mais Gunsmith Cats. Mais por causa do clima. É um clima que eu prefiro mais pra ver em maior quantidade, digamos assim. Eu não sei realmente se Ride Me, mesmo 3, se eu ia querer ver, não sei. Se eu ia aguentar tanto. É uma trama, é um conceito que se sustenta por pouco tempo, né? Ele parece que não foi feito pra durar muito. É, chega uma hora que eu acho que ela ia cansar, tipo, e já Gunsmith Cats não, porque como é totalmente focado ali na história em si, e não nos absurdos dos protagonistas, então cada capítulo é uma história diferente, uma trama diferente, e você vai acompanhando aquilo. Inclusive, eu acho que realmente no OVA é uma história original, porque meio que a história do primeiro episódio vaza pra história do segundo. É meio que a mesma história ali. Não, os 3 episódios são meio que a mesma história. É. E no mangá isso acontece muito, então eu acho que talvez seja realmente um arco original. Não é um arco original, é sim, um arco original. Não sei se ele é baseado num arco muito parecido que tem no mangá, mas é original porque a maioria dos personagens ali são personagens originais. Não tem a Russa, não tem o Bill, não tem nenhum daqueles personagens. A animação, ela é boa, ela não é uma animação ruim, mas se você colocar lado a lado com o Raiden Bean, você dá aquele choque. Você prefere você percebe que as pessoas se mexem muito menos do que em Raiden Bean. É, você vê que o Raiden Bean é de 89, e é uma produção relativamente pequena. E você pega o Gunsmith Cat, que é de 95, que teoricamente era pra ter mais dinheiro e tal, mais investimento, e não, né? Você põe as duas lado a lado, então mais ou menos em alguns pontos o Raiden Bean realmente tá melhor. Ok, em 89 ele tinha mais dinheiro, né? Do que em 95. Mas a abertura, cara. Aquela abertura, ela é icônica. Eu já conhecia ela. Acho que rola até umas paródias dela em outros animes, sabe? Que ela é muito boa, aquela abertura. Ela é instrumental e tem um clima... Cara, eu conheço a estética visual, mas eu não sei de onde ela vem. Aquela estética visual daquela abertura que... É uma coisa... Coisas coloridas e silhuetas. É uma coisa bem... tem um clima de seriados policiais dos anos 70, assim. que tem aquelas silhuetas das pessoas e muito vetor e muitas cores e trilha sonora, aquela trilha sonora desafinadinha e tal. É, o que fizeram agora parecido com o Mitico Torratin. Trilha sonora meio jazz, né? A trama do OVA. Elas são... Elas são coagidas, né? Por um policial a trabalhar pra ele. Tem um policial que tá querendo... Tem um cara que é um traficante de armas, né? E a polícia tá querendo pegar ele. Só que esse policial que tá cuidando do caso, ele não confia no próprio departamento dele, porque acha que tá corrompido, que tá contaminado. Então ele procura a Rally e a Minnie pra poder trabalhar pra eles. Elas não querem a princípio, então ele arma toda uma situação pra fazer com que elas sejam obrigadas a trabalhar pra ele. Só que mesmo assim ele age pelas costas dela, porque ao mesmo tempo que eles colocam ela, que ele coloca elas na estrada pra perseguir o cara, ele não confia nelas, então ele meio que usa as próprias formas escusas dele de conseguir descobrir o que elas estão fazendo e conseguir fazer tudo por conta própria, assim, também. Ele não confia no departamento dele, então ele começa... O departamento dele não sabe que ele tá trabalhando com as duas, porque ele meio que tá... Ele usa elas pra poder investigar o caso por fora da lei ali, né? Porque ele quer pegar, mas ele não confia nas armas disponíveis, assim, da lei. E a história vai progredindo a partir daí, né? Vai se desenrolando e vai se desdobrando a partir daí. Ah, essas já são muito boas, essas de tiroteio também e tal. É, mais ou menos para, assim, com o que é feito em Riding Me mesmo. Ah, pelo menos na parte da ação, não pareceu que a gente tava economizando muito. Cara, quem é a garota de óculos? A Beck. E ela é o quê? Ela arruma os trabalhos pra Rally, né? Que ela comenta logo no primeiro episódio que eu nunca mais que soube arrumar trabalhos e coisa assim, como se fosse uma cafetina das duas. Porque quando ela apareceu pela primeira vez com a Rally, eu senti uma certa relação Yuri ali entre as duas, sabe? A primeira pessoa que eu tive é essas duas namoradas. Não achei, mas tipo, tem fanservice Yuri sem parar, né? Não, porque logo na primeira cena que ela aparece, tá rolando alguma coisa entre a Rally e a Minnie, e ela chega e fala e olha pra Minnie assim como se tivesse com ciúme, fala, parece que eu não sou muito necessária aqui. Então essas duas têm uma relação um pouco mais séria do que Rally e Minnie, que é mais pela zoeira. Eu acho que é mais aquela referência subjetiva mesmo de lesbianismo que eles adoram colocar, nada demais. A impressão no OVA que eu tive é que é algo mais direto, que é algo mais real. Só não sei se no mangá é. Em Girls Meet Cats tem uma vilã que é baseada na vilã do Riding Bean e que ela é lésbica e ela tem um harém de mulheres. É recorrente nas outras obras do Sonoda, essa coisa de Yuri. São coisas recorrentes nas obras do Sonoda. O queixo tá tão bem, não. O queixo? Já não viu o queixo do traficante lá que elas pegam? O Luan com narizes e você com queixo. Inclusive, o Sonoda deve ter uma coleção de queixos, assim. Coisas recorrentes. São queixos, né? Armas, carros e lesbianismo. Que Yuri. E a Minnie também tem uma paixão por um tal de Ken, né? Que parece que é o cara que cuidou dela. Parece que ela fugiu de casa muito cedo, com 13 anos. Foi trabalhar no bordel, se eu não me engano. Não sei se antes ou depois de conhecer o Ken. Acho que foi depois. E o Ken cuidou dela quando ela fugiu de casa. Então ela tem uma paixão kinda incestuosa, porque ele era a figura paterna na vida dela durante o início da adolescência. Isso é muito engraçado, porque tipo, as coisas aconteceram com ela muito rápido, né? Ela fugiu de casa com 13 anos, na série ela tá com 17, então ela teve 4 anos mega intensos. Não porque foram 4 anos de fato mega intensos, mas porque ela precisa ser nova o suficiente pra parecer uma loli. É, mas o mangá, assim, o anime não fala e o mangá até onde eu li não falou. Mas no anime tem uma ação na hora que ela vai dormir. Das duas, né? Ah, sim, é. Como que as duas conheceram. Não sei se em algum momento fala. Até a parte que eu não li muito do mangá ainda. Então, comecei a ler só. Então, até esse comecinho, pelo menos, não diz. Já começa do meio mesmo. Imagina que lá pro meio rola um flashback de como elas conheceram, como era antes de elas conhecerem. O mangá tem 5 volumes e aí agora... São 5 volumes, mas são 5 volumes a versão compactada americana. Porque originalmente são 8 volumes. Ah, tá. Então, são 8 volumes. E depois ele fez uma continuação, o Gunsmith Cast Burst. Que é bem mais recente, né? De 2006. Terminou em 2008, tem 5 volumes. Também tem 5 volumes. Não teve uma adaptação, né, pra anime ainda, pelo menos. O Burst, acho que não vai ter também, porque é o tipo de coisa que não se sustenta mais muito no Japão. De repente, talvez, cara, talvez pro público americano, eles, né? Eles fazem muita coisa baseada na nostalgia também, porque fizeram aquele anime de Cobra recentemente. Quem viu Cobra? Mas Cobra no Japão é muito forte. Das Mifkets é muito forte nos Estados Unidos. Eles gostam um pouquinho no Japão também, velho. Não sei quanto, né, cara? É, não sabe. Eu acho que talvez... Com dinheiro americano, né? Talvez seja um bom investimento para distribuidoras americanas, assim, né? Pegar essas propriedades que são famosas mais lá, coisa que já fizeram antes, mas tá bom começar a fazer isso de novo agora, aproveitar que tem esse material novo aí pedindo para ser animado. É, quando o Japão pensar, pô, não tem mais nada que a gente tá fazendo pro público americano, eles lembrarem de Gunsmith Cats e Nostalgia Burst. Aconselho assistir o Riding Bean, com certeza. Vê o OVA antes de Gunsmith Cats. os três OVAs antes pra ter aquele gostinho e dar vontade de ver um anime? É, pode ser. Pode ser. Por quê? Pra ler de ler um mangá? Porque, de qualquer forma, não é como se fosse começar a ler um mangá e no mangá fosse ter a origem, não. No mangá você vai ter uma outra história lá no meio também, no meio, depois vai se conhecerem. Nesse caso não atrapalha em termos de história, porque as histórias são diferentes. São mesmo. Tramas isoladas, então... E... É, obviamente, assim, é eu como... Eu como sou uma pessoa que... Não adianta, eu acabo gostando mais de mangá, das versões de mangá do que das versões do anime, tá? É até idiota eu falar que gostei mais do mangá, blá blá blá, né? Porque, enfim, você tem mais detalhes, você pega mais detalhes do traço dele, mais detalhes dos carros, das armas, das personagens e tal. No anime é tudo bem simplificado, mesmo porque a qualidade desse OVA em particular não é tão boa assim. Então, em matéria de arte mesmo, assim, em matéria de história também, é mais legal o mangá, porque como eu falei, a Minmay, ela é mais desenvolvida, ela é mais... A personalidade dela é mais atraente no mangá do que é no anime e tal. Assistam o que vocês quiserem, mas eu prefiro o mangá. Sim, mas eu acho que o OVL faz um bom papel em vender o mangá, sabe? É. Se você pensar, ai, tem 8 volumes, eu tô com preguiça. Se você assistiu o OVA, provavelmente você vai ficar com vontade de querer saber mais. E quando você ler o primeiro capítulo do mangá, provavelmente você também não vai conseguir mais parar e vai ler até o final. Vale a pena, vale a pena. É um tipo de, história que você não acha mais hoje em dia. Então é legal você revisitar e assistir. Pô, legal, o Japão também já fez isso, já fez aquilo e tal. São histórias que, vale lembrar, não sei se a gente pensou isso agora, mas tanto o Red Bean quanto o Gunsmith Cats se passam nos Estados Unidos, são personagens americanos e tal. E é legal, porque não só uma homenagem a filmes americanos, como se passa nos Estados Unidos e tal. Então é bem legal. Eu sempre adoro muito ver visão que japonês tem de norte-americanos. É muito legal. Em Gunsmith Cats a gente não vê nada muito, muito absurdo, não, né? Não, é só, a gente por não exemplo, vê ninguém chamado Christmas. É, não, tem um George Black. Que não é absurdo, mas é uma coisa que... Ah, bem, sabe, vamos arrumar um nome americano, né? Mas é legal, é engraçado, assim. É legal. Você vê em entrevista que o Sonoda é muito preocupado com isso, né? Tipo, ele tem uma preocupação em mostrar as coisas da forma mais próxima à realidade possível que outros autores não têm. Sim. Então, tanto que ele fala, né, que ele pesquisou, né, sobre procedimentos policiais e tal, como a coisa é feita nos Estados Unidos. Eles têm, de fato, caçadores de recompensas lá ou não? No final das contas, ele criou uma história de ficção, obviamente, mas ele tentou, pelo menos, pescar coisas que poderiam existir nos Estados Unidos. Não tá nada muito absurdo. Tirando o Lolicon, né? E a própria equipe do anime de Gunsmith Cats, eles também tiveram trabalho. Eles foram, se eu não me engano, pra Chicago. Foi todo mundo pra Chicago pra pesquisar, pra pegar referência de locação e tudo mais, pro anime ficar o mais perfeito possível. E o mais próximo da pesquisa que o mangá, que o Sonoda fez no mangá. Isso, vale a pena. Leiam, assistam. Isso, então, até a semana que vem. Daqui a 2 semanas, né? Número 100. O número 100, que na verdade é 117. É, a gente nunca falou disso, né? Eu acho que eu comentei por alto, mas o número 100 na verdade é 117. Porque o número 100, contando desde o 1.0, a gente perdeu sem querer. Já mencionou isso aqui. Passou, foi um goals off aí, que eu não lembro qual foi. Foi o goals off da crise. Foi o goals off da crise. E, enfim, a gente perdeu. Daí a gente falou, beleza, esse é o 100 do 2.0, mas no geral é o 117. Mas como é o 100 do 2.0, a gente vai pegar pra comemorar o 100 em geral. Se isso faz algum sentido. Pois é. Então é isso, né? É isso, tchau. Edição conturbada essa, né? Pra caramba. Vocês não sabem, a gente gravou. Mais 10 vezes. Gravou, a gente repetiu. Tem o problema da placa amaldiçoada. Tem o problema, problema. Cara, a neblina aqui no bairro tá tão absurda que eu não tô conseguindo enxergar mais direito. Minha casa, tem neblina na minha casa. Não, praticamente a casa do Darko tá... Parece que esse mudou pra Vila dos Ursinhos Carinhosos, que é nas nuvens. Tem uma nuvem aqui, não sei. A gente tem que andar com lanterna aqui de um cômodo pro outro à noite. É, tipo, a gente tá aqui, tem toda hora abanar aqui a neblina na frente do computador e tal, e assim, o rio, você viu o rio, a gente tem um rio principal na cidade, você viu a maré dele hoje, como é que tava? Tinha onda no rio, né, cara? A gente aproveitando pra surfar, sabe? Então, assim, é bem bizarro. Enfim, nessas horas, eu gostaria que tivessem outros participantes do JCast, porque o JCast é só a gente, desde que começou, assim. E eu gostaria que tivesse outros, pra gente poder tirar umas férias e botar outra pessoa pra poder fazer, né? Porque tá complicado demais pra gente gravar, né? É, tipo, não sei, tipo... A gente até podia pedir aí, quem sabe arrumar. Se não tem nenhum amigo que possa gravar JCast com a gente, não? Não sei, cara, não sei. Vou pensar nisso, mas... Não como... sei. Porque todo podcast tem guests, tem pessoas que participam de vez em quando, né? A gente não, a gente desde o... A gente hoje aqui já tá... JCast número, sei lá, 255. Desde o primeiro a gente já tem esse... Só nós dois sempre. E tem outra coisa bizarra, cara. É, eu comentei daquelas músicas que tocaram no final de um, né? Que tinha o Johan recitando as paradas. E desde então, todo o programa tem alguma coisa, cara. Engraçado que logo o Johan, que nunca participou de G-Cast, né? O Johan que mandou 2 DVDs pra gente? Não, o Johan, tipo, sumiu, assim, né? Nunca mais vi o Johan também. O Johan é um ouvinte, né? Tipo, mandava algumas coisas e tal, mas eu não sei. Tipo, eu nem lembro nem do rosto dele direito. Faz tanto tempo que a gente fala. Eu nem sabia que tinha gravado aquilo, na verdade. Pum, ele parece. E aí depois teve várias coisas estranhas. Teve a gente falando coisas. Eu, você e a Bo. Nossa. E teve a Boa, que nunca quis participar também, por mais que eu insista. Mas o mais assustador foi a Gabi falando alguma coisa. Você lembra da Gabi? Gabi quem? Sua prima? Não, aquela que eu usava pra fazer a chamada do G-Cast, logo no início. Aquela voz eletrônica? É, isso. Ela tá falando coisas, tem coisas dela falando que eu não me lembro de ter gravado. E umas coisas meio apocalípticas, assim, parece que ela tá recitando algum livro. Cara, que bizarro, né? Eu não sei o que tá acontecendo, cara, não sei. Bom, enfim. Então tá, então, encerrando mais um G-Cast, aqui foi Live Indo... E aqui é o Darkneth com mais um J-Cast. J-Cast, que volta na próxima quinzena. J-Cast, o melhor e único podcast sobre cultura coreana da face da Terra. Cultura coreana e chinesa. Eles estão aqui. A crise está aqui.